Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe durante os próximos 60 minutos na antena da SBSR e hoje uma hora cheia de novidades. Começamos com a música do escocês Ben Chatwin. Ele mistura de uma forma muito interessante os instrumentos eletrónicos com os outros acústicos. Este ano já nos tinha oferecido Staccato Signals e agora volta com Drone Signals. É um disco não de remisturas ou de versões, mas de recriações dos originais de Staccato Signals. Portanto, novas canções, como a que abre hoje o Em Transe, chama-se Bone. Belíssimo tema, sempre em crescendo. Ben Chatwin no início. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Começámos com Ben Chatwin de Drone Signals Bone, depois mais uma novidade por aqui, é o avanço para Universalis, novo disco da dupla veterana Amok. Ouvimos por aqui Cliffside, os Amok, produto de Nashville, Tennessee, constituído por Mark Bird e Andrew Thompson. Logo a seguir, mais um novo nome, Stephen Kamner, Little Notes, disco remisturado pelo mago Taylor Dupree. Por aqui rodou Sleep Well e seguimos em frente com Angelo Badalamenti e David Lynchels, que vão editar em breve um disco nunca antes saído e que data do início dos anos 90, de uma misteriosa banda jazz que criaram, mas de Twin Peaks Archive. Firewalk With Me agora, com o protagonismo para o saxofone, música de Angelo Badalamenti e David Lynch. Continuamos no universo lynchiano com Johnny Jewel, ele que gravou uma série de temas para o último Twin Peaks em formato TV. Windswept é o tema título que rodou por aqui. Johnny Jewel, líder dos Chromatics, eles que voltaram logo a seguir, agora editaram uma edição de luxo de Camera. Já tinha saído em junho, mas agora vem com temas novos. Lembrámos Magazine Club Mix Instrumental, é um dos temas deste EP dos Chromatics, que prometem LP novo em 2018. E continuamos com mais uma novidade por aqui. Chama-se Julie Kent, violoncelista canadiana, voltará com Temporal e o primeiro avanço, Imbalance, roda agora. We'll be right back. Estreia por aqui de Imbalance de Temporal. O novo disco de Julia Kent sairá em breve. Depois, mais uma dupla nova por aqui, Morden Sarge. O par é constituído por Tobias Elkvist e Andrew Tesselmeyer. O novo disco faz referência a uma técnica fotográfica que cria uma espécie de degradação na aparência das fotografias. The Morden Sarge Now Before Us. Depois, um nome da Erase Tapes, que é um excelentíssimo instrumentista no vibraphone, chama-se Masayoshi Fujita, The Book of Life, It's Magical. Para continuarmos quase no final da edição de hoje, com a nova de Lubomir Melnik, é mais uma antecipação para Fallen Trees. Continuamos na editora Erase Tapes, agora com Barcarol, pianista ucraniano Lubomir Melnik. Thank you. Altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Experimentámos a nova de Lubomir Melnik, sai no dia 7 de dezembro, Fallen Trees, coincide com os 70 anos de Lubomir Melnik, Barcarolle, depois Listening Mirror. Na altura o projeto em 2009 foi constituído por uma dupla, agora segue com a responsabilidade de Jeff Stonehouse, de Resting in Aspic, Falling Under. E dizer-vos que este programa, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do Entrans encontram também as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Voltamos de hoje a 8 dias. Fiquem ligados à SPSR. Boa noite. Até lá.